5 ou 2, meia, o código que me chama pra puxa no 10. Tá. Tá autorizado, puxa do estacionamento. Chama táxi. Para 5221, mantém a guarda para o push, é o número 2 nesse setor. Ok. Contra 219, direita aula 22, controle 120, décima 8. 208, 429. Azul 4299, controle, contato radar. 4299. Dan 3663, tráfego posição 1 hora 11 milhas rumo sudoeste, passar 140 para o 240. Informação para o Dan 3663. 3663, gente. Força Aérea Brasileira, 5925, vertical de Alagoinhas e autorizado para 5000. 6729 para Guarulhos, 360 nível, decola da 10, da El Leda Bridge, onde intercepta Pesolona 6, Bravo Hotel Zulu 13. 5145 é o transponder, 1208 o controle. Autorizado, 360, Guarulhos, da El Leda Bridge, decola da 190, conforme o plano Pesolona 6, Bravo Hotel Zulu 13, marcando 5145. 1-2-0-8-7-2-9, na ponte 9. Gente, ela canta o transporte. Corre, 1-1-8-6. 8-6. Solo, 9-1-3-1. Prossiga. Por favor, nós estamos há 3 minutos de parado aqui, não tem ninguém para operar o filtro, o passageiro não pode sair, não pode entrar. É, comandante, mas é um problema entre a sua companhia e a infra-aero, vou solicitar mesmo, ok? Não, eu tenho que falar com eles também, né? Eu sei que acha o rapaz de infra-aero, só eles que operam, né? É, só eles, a gente só determina os gates, mas eu posso entrar em contato. Por favor, muito obrigado. Nada. Para o táxi está 3859145 a bordo, alterna Campinas, atualmente 4 horas e 40. Sim, vai alternar com fim? Negativo, alterna Campinas. Sente. Contorno pátio em Alfa, ponto de espera 118,6, altímetro marca 1021. Contorno pátio de Alfa, 118,6, 3859. 982 está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, 1982. Gol 1888, ajuste altímetro no 021, autorizado pouso, pista no 0, vento 1950 graus, 1119. Ele pouso, 1950 com 1119, gol 1888. Trip 5221, autorizado, para o chuveiro estacionamento de chamataque. Vamos lá. Papo Romeo, Golf, Bravo, Índia, chame Recife, frequência 1251. Gol 251, Golf, Bravo, Índia, boa. Boa. TAM 3663, chama Recife, 125. É o 125 decimal? Uno, 125, Uno. 25, Uno, bom dia, 263. Boa. São 3859 visual com tráfego na conta final. Após passagem do tráfego ali, mantém. Uno 888, solo 28, solo 121, desceu a 9, livrando a direita, bom dia. São 219, 1882. Acionado para o táxi, estamos com 66 a bordo, 4 horas, Salvador, terra. Chame Recife 125 horas. 25 horas, azul 42 na frente. Obrigado. Salvador, bom dia, gol 1888, livrou Fox. Prossegue Alfa chamando da Juliette no 888. Alfa antes da Juliette, 1888. Força Aérea Brasileira 5995, sem restrições até 2000. 10 minutos, pela vez. Oceané 6391 para Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, saída da El Leda Pride, após decolagem, curva direita. Prossegue via Pesulu no 6, Bravo até o Zulu 13. Aciona 5-1-5-1 no transponder no 208, controle. Oceané 6391, estou preso a 360 para Guarulhos, decola da 1-0 da El Leda, Leda Pride, após decolagem, Pesulu no 6 até Bravo até o Zulu. A decolagem foi à direita. Transponder 5151 e 1208, controle. Controle 13. Planejamento correto, me chama pro push com o fumigate? Botão 3. Sim. Gol 982, Duna, localizador em aproximação para pouso. Vamos checar o trem, chama a torre. A frequência é 118612. Gol 982. Estabilizando 18,6 agora, até já. Até. Controle, ATAN 3859 decolado, passa 1500 para o 360. ATAN 3859, este é o controle Salvador, meu cordial, contato radar. Boa, estamos 360, ATAN 3859. O senhor está passando agora a altitude de 1600 pés, ao passar 2000, gire à direita e voe para Elefa. 2000, direita Elefa, ATAN 3859. Ponto de espera da 1-0. Web 6729, ponte 9, ponte 6729, autorizado, por estacionamento chama táxi. Autorizado, chama táxi, 7729. Uno 888, ingressa para 612 via Juliette. E a Juliette, 62, é o 988. Autorizado pouso, pistão 90, com 982. Prossiga, Oscar Bravo. Apenas confirme, encontra-se na RMA? Comandador Azul 9131, informação November. Repite no 370. 9131, não foi apresentado alguma DLA? Vai checar, ok? Gente, porque o plano contra aqui pra mim tá vencido, ok? Ok, obrigado. Está autorizada a tentação da 17, reporte para ingresso. Sua esquerda, reduza para velocidade de aproximação e efetue o check pre-pull. Todo o check pre-pull, se clave em cima. Boeing na curtíssima do 1-0. Gente, após o pouso mesmo, ali mantém cabeceira 1-0. Saída prevista para Recife, por favor. Por Caracaju. Assim que ela recebeu, apaga sua autorização, tá ok? O Caracaju, obrigado, tá bom, aguardo. Senhor Romero Cabral, eu tenho um trip, está autorizado a decolagem, porém o senhor irá aguardar o cruzamento da... o eixo de decolagem da 1-7. Gol 1982, o solo 35, livre direito, chame solo 121, 219. Direita, solo 219, gol 192. Gol Oscar Bravo agilizando, chame para cruzamento na vertical da torre. Trip 5221, autorizada decolagem, pistão 0, vento 1950 graus, 092. Obrigado, dois livrou. 9982, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 1982. O Roberto Colega, fora do Santa. Ah, foi cruzar a vertical da torre, está autorizado. Gente, o Romeu Oscar Bravo autorizado o cruzamento da vertical da torre. Fora do solo 3B. Bravo. Web 672529, ali mantém cabeceira 1-0. Eco Juliette, a melhor corredora cheia ou forte? Atlântico 221, decolada 36, chame controle 120, décima 8, bom voo. 8 graus. Controle, a trip 5221. Trip 5221 é o controle, contato radar. Por aqui, 1208, vamos sobrar. Tá bom, em aproximação ILS autorizado, aguarde transferência, Forceira 5995. Estou aqui, aguarde transferência, 5995. Tanto 3859, chame Recife 1288. 883859, bom dia. Boa. Vitor, Mike Quebec, controle Salvador, direto para a final da pistão 7. Controle, o trip 5221 voltando. 5221 voltando, prossegue. É, libera a restrição de 15 milhas, 110. Suba para o nível autorizado sem restrições. Muito grato. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu, acho que é bravo. Papa Romeu, Romeu, acho que é bravo, é o controle Salvador. Liberou o senhor Aroca, vai com pro de Aracaju, Romeu, acho que é bravo. Mantendo aqui o corredor forte, Romeu, acho que é bravo. Positivo, você vai pousar em Aracaju, é? Afirmativo. Ok, qual é estimado para pouso em Aracaju? Estimado pouso em Aracaju é 1406, senhor. Ok, 1406, informe livrando na zona de controle. Bravo. Força Aérea Brasileira 5995 está em aproximação a 2 milhas para passagem sobre o marcador externo. Chega o trem, chame a torre, 1186. Chama a torre, 1186. O trem baixado para lá. Salvador, o Fortaleza 5915, estabilizado no ILS, contra o embaixado travado. Fortaleza 5915, VIP checado, autorizado pouso pista no zero, o vento no 50 graus, 10 nós. Livre pouso na pista no zero, 5915. Web 6729, decolar 239, chama controle 120, decimal 8. 1208, Web 6729. 7-0 é o nível, decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. 5076, transponder no 208, controle. Nós vamos 315, autorizado a Recife, 370. Puca, Aracaju é saída, decola da 10, primeira curva à esquerda, 5026, transponder 208, controle. Cruzamento correto, chama para o posto no. Center, nós vamos 315. Mike Echo Juliette, cópia. Tô autorizado, Serra Novembro Juliette Delta 045 ao nível, vai decolar da 197 no forte, após decolagem curva esquerda. 5142 é o transponder, 1208 controle. Planejamento correto, fracionamento táxi 186, 1021 nautímetros. Trip 5414, esse é o controle de Salvador, meu cordial, acione identificação, voo Ituna, descendo para 2000 quando pronto, ajustado 1021 para o ILS, câmbio. Afirmativo, está presente, Ituna, desce para 2000 pés, trip 5414. 5494, o contato radar estabelecido a 54 milhas afastado de Salvador. Afirmativo, ponto ideal, desce para 2000 pés por Aduna, 5494. Positivo. Correto, chama Propus. É Dial Bidev mesmo, né? Dial Bidev, desculpa. Dial Bidev, tá bom, obrigado. Mike FGS, autorizado táxi, 70.1 no site, reporte para ingresso. Papapá, Mike Eco Delta, retorna da plataforma, quantas pessoas a bordo? Positivo, o ajuste no 021, prossiga visual e aguarde transferência. Charlie, mantém cabeceiro no site, reportando pronto. Gente, me chama pra ingresso. Área 59915, Solas 42, autorizado backtrack até o Pátio Militar, ao estacionar frequência livre. Oceano 6250, Salvador, meu cordial, via Mari, desça para 2000, ajuste no 021. Via Mari, para 2000, Oceano 6250. Vitor Mike Quebec, chame a torre 1186 e solicite instruções para o pouso. Mike Kuzeliette agilizando a linha e decola da pista 17, vento 150 graus, 10 baixo. Gente, Mike Kuzeliette. Torre Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, reporte final no site. Contra final do site, Vitor Mike Quebec. Mike Kuzeliette autorizado, vento 150 graus, 10 nós. Web 6729, chame Recife 125 ONU. 125 ONU, Web 6729, boa. Boa. Mike Eco Juliette, fora do Salas 45, mantém setor sul, aguardando autorização para cruzamento do campo. Mike Kuzeliette, autorizado o cruzamento no primeiro terço da pista 1-0 e aguardando transferência de controle. São 3304, decola 245, chame controle 120 decimal 8. 1208 da 3304. Vitor Mike Quebec, autorizado pouso pista 1-7, vento 150 graus, 1-1 nós. Autorizado pouso 1-7, Vitor Mike Quebec. 04. 3304, controle Salvador, está em contato radar. O 3304 pode voar na Pro 150 para evitar formações. Positivo, livre. 7150. Eco Juliette, chama controle, 120 decimal 8, na proa do buraquinho. 208, na frente por aqui, 11 olhos, ligado até a volta. Checo Celeste. Para o controle de Salvador. Papai Romeu, minha Checo Juliette, ó. Chegou da 17, está no corredor forte, na sua escuta, autorização direto para a Freire de Santana. Positivo, Mike Eco Juliette, está autorizado a prosseguir. Obrigado, amigo. O 3304 está avistada para o 190 para evitar. Positivo, está autorizado. Entendi. Ah, autorizado a Freire de Santana, direto aqui em Feira. Está autorizado, Mike Eco Juliette, seu estimado para pouso em Feira. Ponto 307. 1307, anotei. Salvador, Naviano 31 da Azul, posição 08, se tiver estacionamento. Naviano 31, autorizado, por estacionamento, chama táxi. Autorizado, se tiver estacionamento, Naviano 31. Quente. Mike Beck, autorizado Mike Tech, estacional 44, frequência livre. Eco Índio, o plano que eu tenho aqui encontra-se vencido. Chega junto a sala F, por gentileza. Checar. Mike Delta, da presente, autorizado o cruzamento da final do 1-0, repórter tirar 1-7, baixado, travado. Trip 5414, livre aproximação e ILS. Estado ILS pista 10, a passagem estabilizada, 5414. Prossiga. A critério do comandante. Gente, autorizado até a som do 1-7, reporte para ingresso. Meu Oscar Bravo livrando a zona de controle. Ok, frequência livre. O Salvador 9-1-3-1-6-5 a bordo, 4 horas de autonomia, alternância e natal. São 2-8-8, grato. Alfa Índia, mantendo o scooter lá. Nove um três um, contorno Pátio Índia e Alfa, ponto de espera 118.6, 1021 nautímetros.